aqui é você, povo brasileiro, de atitude, de humildade, de sorriso faceiro. Corre em campo, se esforça o tempo inteiro, é feliz e alegre mesmo no desespero. Carregando um time de terceira divisão, nesse jogo sem gol, sem alegria, sem diversão. Pela sua família é forte como um leão. Luta, se esforça por um prato de feijão, um povo que não engole fruta com caroço. Nossa vida é difícil, é tutano, é osso. Corremos com muita garra pela lateral, mas o nosso adversário é covarde e mau. Liberdade, mano, virou prisão. Viver com igualdade virou ilusão. A serpente é poderosa, mas não dá com nós. Nossa torcida grita em uma só voz. Ou acredito que um dia irá gritar. Aí pode ter certeza que o troféu vamos levar. Tem que ser guerreiro pra entrar em campo, pra vencer o jogo que o sistema sai ganhando. Somos todos atacantes nessa jogada. Vale tudo, forças, equilíbrios, palavras, e nunca desistir da sofrida caminhada, pra no segundo tempo ser a hora da virada. Todos nós temos um dom interior, o povo do gueto também tem o seu valor. Em todo lugar é capaz de nascer uma flor, é só adubar, água tratar com combatente nessa selva de pedra, leão de Judá, forte como Davi, estrategista, humilde como Gandhi, zumbi, Clodoaldo da Silva, mais um Silva vencedor, com tantos problemas mostrou o seu valor, com deficiências um exemplo a ser seguido, 7 medalhas no peito, valeu amigo, parabéns pro mano que estuda, que tem a vida dura, se esforça, mas estuda. Talvez incomodo com meu estilo de ser, mas não vou botar gravata pra agradar você. Ajudo como posso com uma palavra amiga, pra ajudar a cicatrizar a grande ferida. Não sei se amanhã serei a próxima vítima, mas se minha rima ajudar alguém, posso pegar tranquilo o próximo trem. Vou feliz por ter feito a minha parte. Santa Maria, te amo, minha comunidade. Que a paz e o amor reine de verdade. Todos nós temos um dom interior, o povo do gueto também tem o seu valor. Em todo lugar é capaz de nascer uma flor, é só adubar, água tratar com amor. Computador, tecnologias, bombas nucleares. Se não mudarmos agora, só um milagre. Fechamos os olhos pra gravidade da situação. Esquecemos de curar o vírus, globalização. Não estamos nem aí pra camada de ozônio. Os principais valores caíram no abandono. Não cuidamos da natureza e da nossa água. Dinheiro é tudo e ao mesmo tempo nada. União América Latina que Bolívia tanto sonhou, buscou, amou, acreditou. Não se limite, se esforce e não padeça. Não deixe apagar a chama que está acesa. Nunca se esqueça, o futuro se faz agora. Trabalhadores da América Latina, univos. Todos nós temos um dom interior, o povo do gueto também. partidos são discriminados.